3328, comunique São Luís para Tarubá. Estacionamento para 3171, alguém te ofereceu? 06. Para 3171, 06, estou para cá. Chama para cá, 3171. Bom, no 865, passando o tempo, autorizado, INS. 865, desça para 2000, autorizado, final ILS, XG, informe localizador. 2000, informe localizado, informe 875, autorizado. Bono 093. Desça para 2000 pés, ajuste no 094, cancelada a restrição em pelo. 094, cancela a restrição em pelo e desce para 2000. Bono 759, continue descida para 3000 pés, ajuste no 094, cancelada a restrição em pelo. Confere, autorizado Salvador com fim, nível 340. Decola no 90. Ainda da El, Leda Mote. Eu peguei no 10, Brisa, regional 6. 5572, transponda, controle a PR 1, 19, 8. Voz Leda, Guará, Mótiva, Mike, Oz, Catango, Vitoral. ILS, 5.0, voo no 865. 865, complete final, ILS, chame a torre 1 no 8.95. 18, passa a velocidade, continue. 093, autorizado, final, ILS, XRA. Redução para 1909, vai seguir traço da companhia, 8 milhas já reduzido. Está reduzido também o 093, autorizado ele. É. 759, inicia redução para 2009. Chame novamente pronto, ajuste no 04. Corre, bom dia, 1865, gol estabilizado, ILS, duas milhas para o dia terra. Bom, 1865, bom dia, tráfego avistado, 7 trem de pouso no 0, vento no 60 graus, 04 nós. Ah, já lhe confirmo o trem, o pouso está livre no 0, bom, 1865. Achou e travou, o Bono 865. Gente, o Bono 865, livre pouso no 0, vento no 60 graus, 049. Livre o pouso, Bono 865, piso no 0. ILS ou no 093, como é isso? Flex final ILS, chame a torre 1895. 2954. Desça para 2000, autorizado final ILS Ferrei, reporte localizador. Desça para 2000, reporte localizador, escola 79. Navistado, reporte baixado e travado. Valeu. Colocar essa guarda para o feedback. Mantenha a posição e no 865, solo agora 46, na minha escuta, autorizado táxi Alfa, Juliette, através do 08, segue o veículo do Palme até o 11. Solo 093, TECM do pouso no 0, vento no 60 graus, 03. Desde o pouso 093, baixar pra lá. Tá lendo? Após a passagem do ingresso do aeronave da companhia Juliette, conecte o solo Santo Orbe. O 3228 visual com tráfego na final do 10. Após o pouso mesmo autorizado a alinhar e manter a colocação autorizada pela torre, informa o tráfego já a 3 milhas de terra. Tem completo final ILS, chame a torre no 8 desse mano. Bom, a torre 295, acerto com a gente. Bom dia, torre tomador, bom, 795, estabilizado no novo, é isso aí. Bola 759, você tem aproximação, aguarda no ficha livre, informa um ATR da FITRI, na rolagem de alguns instantes, ou a gente não quer mais fácil. Bom dia, gente, aguardando no ficha livre, bola 759. Bom, 865, solo agora aos 48. Sou 10 na 3 do dia. Sou solo agora aos 48. Libere à direita. Na minha escuta, Alfa Juliette 06, portão. estabiliza a questão lateral 90, vento variado com 3 horas. Dando 7 horas visual com o Boeing da Gol Nacional 90. Após o pouso, mesmo autorizado a alinhar e manter cabeceira 90, tá 317. Ou na 759, livre pouso na 0, vento 160 graus, 049. Livre pouso na aula 0, vou na 759. O 040 mantém a posição e aguarda. Puta 3597, tem um chamado para 27. Obrigada. 4040, número 257. 5328, decolado agora ao 50, controle transfere em 1-19-8, bom voo. 1-19-8, obrigado. Controle Salvador 35328. 35328, contato na decolagem, suba ao nível 190, saída Pucca. 190, saída Pucca. Salvador Aracaju, nível 190. Decolador 90, com 25, saída Pucca, Jambo, Aracaju. Chegou com 677. 5090 no transponder, controle opere em 119.8. No 4, no 4-4, Ribeirão, também pronto no ponto de espera, o ajuste na 0-4. Do 4040, após início, após a passagem da negociação da cauda, com gente de solo e Santa Aracaju. Gol no 759, seu solo agora o 52, na minha escuta, Alfa Juliette, através do 08, 73, com o Metel 9. 59, ó. A 317, na linha de decolagem da 10, vento 160 graus, 04. 3, ano 71, decolado agora 54, controle transfere 119, décima 8. 199, décima 8, bom dia, tá 3, ano 71. Controle Salvador, transfere TAM, 3171. 3171, do Valdir, do 3620, saída da Elvin, no Instagram. Da Elvin, sob vigilância, livre ascensão, 360. Autorizaria direto da Elvin ou Leda? Autorizado, Leda. Leda, 3171. Autorizado a chegada bom, se desça e mantenha 4 mil pés, ajuste o 9095, vigilância. Até o ponto de espera, no ponto de espera do SAME pronto, o ajuste 0 no 5 no momento. Decolado agora 56, controle transfere 119, décima 8, bom voo. 098. Guarde coordenação, 328. Obrigado. Salvador, está 3735, 97, transfere. 97, autorizado. Onde você me acerta, mas tá. 3, bem largo. 4040, autorizado a controlada 10160 graus, 0,5. Rio 28, fui direto para Campina Grande. Trip 5328, controle. Só escuta? Fui Campina Grande. Uma presença para agora, obrigado. 3171, chame o centro de Recife, 13325, alterna 13395, chame especialmente. Ao 0900, controle transfere 1119, decimal 8, bom voo. Controle 1198, bom dia, azul 4047. Controle Salvador, bom dia, azul 4040, cruzando 2600, Adael. Azul 4040, contato radar na decolagem, conformiza 340, Adael. Azul 340, Adael, azul 4040. Pronto no 02. 135 no 7, sobre Brasil, começou, sobre Recife, 260, até 1288. 260, 1288, tá, 35, não é muito bom. Solo que a gente fez um 2-1 no da Copa da Liberação, as outras 2-0. 2-1 no Coelho. 0040, chama Recife, 3325, alterna 1-3395. Recife 1-3325, alterna 1-3395, alterna 1-3395. Recife 3-2-0, para 2-0, alterno 0-0, reposto máximo de usado. Penegal no 0, no 5. Recife 5-3-2-8, chama Recife, 2-6-5, alterno 2-5-4-5. Fala em 121, decimal 1 para 4. Será que eu não estou passando esse ano baixo atrás? Estava 3 de 3, 5 de 1 0, 21 a 50 graus com 3, 9, 5 no 5. Vamos atualizar, está 1 a 0, está 3 a 5. Mas o zero, chama sola em 1, 2, 1, decimal 1. Estamos falando em 1, 2, 1, 2, 1. Scan 3153, solo 116, libere direito no solo 121 dos mãos. Só em 1, 2, 1, décima 1. 3890, nenhuma temperatura no zero. Mantenha uma temperatura de São José. 3890, autorizada a decolagem de São José. O vento 170 graus com 4 nós. Ali mantém a cabeceira no zero. Decolador 24, chefe controle 19898. 19-8, bom dia, 3890. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, 3890 da Tampuca. Então, 3890, contato radar na decolagem, suba para o número 330. 330 em atenção, 3890. 3890, autorizado a sua decisão. Chamo da presente, 3890. Um 5-1, chamo solo em 1-2, vamos descer uma 1 para 4. 3-5-5-1-4, litro de falagem, solo 0, 1-5-0, graus com 3, não. 5514, decolada 27, chame controle 199, esse é 5514, ciente, grato, bom dia. Bom dia. 5514, bom dia. 5514, contato falado, decolagem, saída FUCA, estou para o nível 190. Solicita nível 150, por gentileza. Ciente, me mantenha 150, aguardo coordenação. Ciente. Azul 420, autorizada a decolagem. Sono 0, vento 160 graus, com 3 nós. Foi direto na casa. Trip 55 no 4, controle. Escuta. Foi direto na casa. Ciclo no 4, autorizado no 50. Afirmativo, não, foi direto na casa. Entendi, obrigado. 3890, Telecentro Recife, 12685, alterno 2545. 1-2-6-8-5, alterna 2-5-4-5, TAM 3-8-9-0. Controle, bom dia, Azul 4201. Azul 4201, bom dia, contato com a dona decolagem, companhia 340, utilizado por fora de linha, proa de Dael. Direita, proa de Dael, 4201, em ascensão 340. 023, autorizada a decolar de São 10, vento 150 graus com 4 anos. Decolado aos 33, chama o controle 1198. 098, boa, obrigado. Bom dia. 093 decolou. 093, contato com a tabela decolagem, saída da Elf, motor nível 360. Da Elf 360, sim. Não é a 2-1, não é nenhuma tem cabeceira no zero.